Um missionário estava na Índia pregando o evangelho. Mas ele não conseguia resultados porque os indianos têm muitas religiões. A Índia é o país do mundo que mais tem religião. E ele não estava tendo sucesso no seu trabalho evangelístico. Ele parece que não conseguia comunicar o evangelho para os indianos. E esse pregador desanimado, ele sentou na beira do caminho e ficou pensando: meu Deus, o que eu tenho que falar para os indianos crerem? E ele ficou ali sentado, desanimado, cansado do trabalho, quando ele viu um menininho, pequenininho, menininho que deveria ter no máximo 8 ou 9 anos de idade, montado sobre um enorme elefante. E o menininho vinha puxando as orelhas do elefante para a esquerda, para a direita, e dirigindo aquele pesado animal. Ele ficou admirado que um menino tão pequeno pudesse conduzir uma fera tão grande que pesa várias toneladas. E ele continuou observando o menino e viu quando o menino mandou que o elefante parasse. E o menino então bateu num certo lugar do elefante e o elefante se ajoelhou. E o menino desceu do elefante. Pegou uma cordinha de cipó, uma cordinha fraquinha de cipó, e amarrou a pesada pata do elefante e amarrou no tronquinho de uma árvore. E o menino disse para o elefante: não saia daí até que eu volte. E o menino saiu. E o missionário viu que o elefante continuava lá parado. Aquele elefante tão grande, tão forte, estava preso por uma cordinha de cipó, uma cordinha tão ordinária que até um cachorro vira-lata preso com ela arrebentaria facilmente. E ele começou a meditar. E ali ele recebeu uma mensagem que, ao levar esta mensagem aos indianos, centenas e centenas se converteram. E eu quero levar para você esta mesma mensagem, porque este elefante enorme, grande, forte, representa você, homem e mulher. Você possui uma grande capacidade, uma grande força, mas está dominado por uma criatura que eu te garanto que é inferior a você. Você está dominado por Satanás, que dirige a tua vida e leva você para onde ele quer. E Satanás tem te mantido numa prisão, prendendo você com a corda do pecado. E você tem obedecido Satanás, que diz: não saia daí. E você não consegue sair deste pecado. Você está preso neste pecado. Você quer parar de fumar e não consegue. Você quer parar de beber e não consegue. Você quer parar de jogar e não consegue. Você quer parar de falar palavrão e não consegue. Você quer parar de pecar e não consegue. E o diabo te mantém nesta prisão. Mas olha bem agora esta ilustração que eu estou te trazendo. Você é uma criatura poderosa, criada à imagem e semelhança de Deus. Você tem força e capacidade para dizer: não, chega, eu não vou ficar preso neste pecado. E você pode se libertar desta corda, desta prisão. Mas se você não está conseguindo, saiba que existe alguém mais poderoso ainda do que você. Existe alguém mais poderoso do que Satanás. Existe alguém mais poderoso do que todos, o maior de todos. Existe aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. E ele disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero te dizer que aquele que tem poder para te libertar e para romper com todas as amarras do pecado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.